mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Abertura desanimada, abertura da doença. Abertura desanimada. O que é que tá acontecendo, Evandro? É o seguinte, eu sofro de uma terrível condição chamada, acho que o nome é enxaqueca fotossensível. É quando nossa, o cara tem auras. Razão social. Pois é, razão social do RG, da moléstia. O que acontece? É completamente aleatório, não tem nada assim específico que desencadeia isso. De repente eu tô aqui andando normal e aí eu percebo que a minha visão tá começando a se esvair, sacou? É? Caralho. Eu olho pro rosto de alguém e eu não consigo ver o lado do rosto dele. Eu olho pro relógio, não consigo ler as horas. Isso se chama aura. Quando você sente isso, né, a sua visão vai embora, vai pro caralho. E aí você sabe que dali a 20 minutos você vai estar vomitando e passando uma dor horripilante. Nossa. Entendeu? E rolou ontem. Quando eu era moleque, isso era um pouco mais raro. Essa é a terceira, acho que é a segunda ou terceira vez que eu tenho esse ano já. Não, duas vezes. Tive duas vezes esse ano e uma no ano, no finalzinho do ano passado, ali perto do Natal. Essa foi a pior vez que eu tava no trabalho, mano. Aí eu tive que voltar pra casa dirigindo, cego, cara. Ô, louco, perigo da porra. Sem noção. Mano, porque eu não tinha opção, mano. Não tinha escolha. Geraldo Magela. Minha mulher tava viajando. Hã? Tava Geraldo Magela. Eu tava sem escolha, mano. Porque a minha mulher não tava nem aqui na minha província, né? Tinha viajado pra passar o Natal com a família. Né? Meus pais já estavam... Isso foi de noite, cara. De noite. Então já tava todo mundo dormindo, entendeu? E ela tipo, caralho, isso é louco, mano. Ainda mais à noite, com a baixa visibilidade. Pois é. Então o que que eu fiz? Eu dirigi a 20 km por hora e minha cabeça tava girando de um lado pro outro que nem uma coruja, sabe qual é? Galinha. Pois é. Pessoas e a linha. Quando a sua visão vai... Fica assim, fica tipo... Fica um cantinho no centro. Faz um gesto de um círculo com a sua mão, com os dedos indicadores e polegar. Aí você coloca mais ou menos assim na distância, um palmo do seu nariz. Eu só consigo ver o que tá dentro desse círculo, basicamente. Ô, louco. Quando eu tô com isso. Então eu tava dirigindo e olhando pra todo lado. Teve uma hora que eu tô parado no sinal e um carro que tava do meu lado o tempo inteiro, mas eu não tinha notado, que eu olhei um pouquinho pro lado, aí ele entrou dentro da minha pequena visão periférica e eu percebi o carro lá e eu levei um susto, porque eu não tava percebendo, caralho, que tinha um carro ali. E chegou sorrateiramente e aí só foi depois... Foi a coisa mais, talvez percebeu. A coisa mais imprudente e perigosa que eu fiz na vida, mas eu não tinha escolha, cara. Porque a minha família, meus pais moram longe pra caralho de onde eu moro, né? Ah, meu irmão não tava em Calgary, a minha mulher não tava em Calgary, entendeu? Nossa. Aí se eu tinha pago o estacionamento só por um dia, se eu vou embora de táxi, eu volto amanhã e guinchar meu carro, entendeu? Você é louco. Aí, tipo, assim, eu tava sem escolha. Mas, porra, gente, cuidar da saúde, mano. Uma semana você gasta costas fudidas. Isso, porque se outra guincha meu carro. Eu tô fudido. Se guincha meu carro, eu sem esse apoio da mulher, eu vou ter que ir na puta que o pariu de ônibus, esperar lá horas. Entendeu? É um dia. Cara, você pegar um carro que foi guinchado é um dia inteiro, compadre. Entendeu? E tem que faltar o trabalho. De um jeito ou de outro, tava fudido. Você vê como a vida não é justa. Burocracia, moço. Quando chega a enxaqueca. Cara, eu fico até. Eu acho bonitinho essa galera que fala assim no Twitter. Putz, tô com enxaqueca, que foda. Eu queria muito ter essa enxaqueca que esses caras têm. Que você tá indo usando o Twitter, tá jogando. Você tem a fudida, né? A fudida, compadre. Não, e vomitando, feito um infeliz. É, saúde é foda, mano. Saúde, é, o cara, qualquer coisinha que tá incomodando o corpo do cidadão, não tá funcionando direito, já dá uma desanimada foda. Pois é, mano, e você tá todo fudido aí também, ou só sou eu que tô... Não, eu tô, incrivelmente, eu estou com a plena saúde aí em 2017 até agora. Já se passou um mês, não tive nem uma gripezinha nem nada do tipo. Vamos torcer pra que continue assim, que daqui a pouco vem a gripe maldita que derruba. É, a gripe maldita que derruba é uma boa definição. A minha mulher me zoa quando eu tô gripado, eu não sei se sou só eu ou se é todo homem que é assim. Você fica todo molengão quando você tá gripado? Sim, fico. Me sabe o que acontece, Izzy? Que mulheres, seres elevados que são, já falamos disso aqui, todo santo mês elas sofrem de um negócio chamado menstruação. Verdade. Ou não. Que, porque se a mulher tá na pílula... Mas tem que tomar remédio. O normal, o comum normal, seria... O natural. É, o natural seria que elas menstruassem. E você sabe que isso é foda. Sim. A cólica é filha da puta. Ela sofre pra caralho. E você sabe que é você todo mês, não tem escapar. Quer dizer, se a mulher tomar... Você não passa por isso, mas a gente vê que, mano, é um sofrimento, tá ligado? Talvez até por isso que elas sejam seres tão superiores. E aí elas estão acostumadas, entre aspas, a sofrer com esse tipo de situação, de estar com o corpo zoado, hormônio afetando o humor, sem tudo que vai fazer dói, tá ligado? E a gente, homem, não tem essa parada. Homem, mano, você tá aí firme e forte, a não ser que você adoeça, você fica zoado, mas mulher não. Mulher todo mês, a vida inteira, desde que ela começou na adolescência, ela sabe que ela vai ter aí alguns dias que ela vai estar com um sistema imunológico diferente do que ela tem normalmente. Sim, sim. E aí eu acho que por isso que elas fazem essa zoada, essa porra, tá aí reclamando só uma febrezinha, que se pegasse a cólica então ia morrer. Pode crer. É foda porque assim, eu tenho a impressão de que o cara que ele é, mas agora você acabou de desconfirmar essa minha teoria. Quando o cara é casado, ele fica mais molengão porque tem alguém ali pra cuidar dele. A esposa, nesse caso, vira uma proxy da mãe, entendeu? Pode crer, pode crer. Cara, quando eu fico doente, porque eu vi, minha mãe zoava meu pai por isso. Meu pai tá doente, aí fica lá na cama, gemendo. Sabe qual é? Tá doente? Ah, não aguento tomar água, né? Ah, pega água pra mim. Isso aí que eles chamam aqui na gringa de man cold. É quando o cara fica tipo um bebê, tá ligado? Caralho, mano. O cara vira uma samambaia, né? Não consegue nem. Pois é. Mas tá saudável, então. Eu que tô zoado. Sim, eu tô até zoado. Agora, incrivelmente, eu não peguei nada esse ano. Tomara que continue, mano, assim. Para pensar que daqui a uma semana estaremos aí juntinhos. Juntinhos, coladinhos. Como eu olho aí, comemorando meu aniversário, quem a diria. A gente não anunciou isso, a gente não anunciou isso aqui ainda. Gente, eu, Izzy Nobre, residente do Canadá, estarei em terras brasileiras no mês que vem, dia 2. Eu chego aí, dia 2 de fevereiro. Vou pra Campus Party, vou ter uma palestra lá. Como encontrar a verdade no mar de mentiras que é a internet. Porra, a palestra é relevante pra caralho para o momento que a gente vive. Pois é, Wanda, a palestra vai ser às 9h15 até às 10 horas, se o pessoal não estiver dormindo. Não, dorme não, é sexta-feira é dia de loucura, isso. Dia de zoar. Como encontrar a verdade no mar de mentiras na internet. Saindo da palestra, a gente já vai pra alguma balada, fazer alguma coisa, não, Evandro? Sim, vamos. Fiquem ligadinhos no Twitter, tanto no meu quanto no Izzy. Olha só, o pessoal pergunta, pô, Izzy, posso chegar e falar, tirar foto, sei lá o quê. Mano, você pode chegar onde eu tiver, compadre. Eu só tô indo aí pra falar com... Eu sou do povão, Evandro. Eu sou do povo. Tá, vereador. Eu tô indo pra ficar... Pegar as crianças no colo pra tirar foto. Não, exatamente. Eu não sou o cara que vai ficar no hotel, que apertou a mão de alguém e depois passa o álcool gel. Não, mano. Eu sou do povo. Sou da perifa, vou estar aí com a galera, entendeu? Fazendo a bagunça. Se eu estiver gravando o vlog, você pode chegar e pode falar. Você aparece no vlog. Não tem problema nenhum, compadre. Não se... Mano, eu sou o cara mais... Pro pessoal que é, digamos, famoso de internet, que mora no Brasil, né? O cara já tá acostumado com isso e às vezes até incomoda. Pra mim, é tudo novidade. Pra mim, eu não tenho esse luxo de ter pessoas que apreciam o que eu gosto e querem falar comigo. Então, pra mim, é tudo... É pra isso mesmo que eu tô indo, pai. É, sempre que a gente vai na BGS, ou na Campus Party, ou na CCXP que teve ano passado, que o Jandir tava aí, o Jandir e tal, a gente vai comentar com isso. Porra, Izzy, maneiro, os ouvintes falaram isso, aquilo, outro. Aí ele fica, caralho, eu nunca participo desses eventos, que foda. Pois é, uma triste. Tem gente que às vezes não fala porque tem vergonha, acha que vai ser estranho. Não, mano, a situação só é estranha quando uma das duas pessoas não querem estar ali, entendeu? Tanto eu quero recepcionar, quanto o cara quer vir falar e trocar uma ideia. Então pode chegar dia 2, 3 e 4, que é 5, dia 5, até dia 5, dia 5 eu vou, mas eu vou de noite, meia-noite quase. Dia 2, 3, 4, 5 estarei em São Paulo, beleza? Sim, fica ligado no Twitter que a gente avisa, mas provavelmente à noite a gente vai estar lá, vou encontrar com o Izzy na sexta-noite, depois dessa palestra dele aí. E a gente vê o que vai fazer. Se vai pra algum shopping, se vai pra comer alguma coisa, sei lá. A gente combina. Corretamente. Mas, Evandrinho? Sim! Vamos pras notícias. Bora! Evandrinho, sim. Diretamente, antes que a gente comece, eu faço um apelo aqui pro nosso brother. Esqueci o nome, era João, acho o nome do brother. Esqueci o nome do cara agora. Se não era, fica sendo João agora. O João, que tinha feito o mapa interativo das notícias do MPB, que foi uma das coisas mais fodas. Que todo o programa. Ah, não, ele atualizou, o João está de volta! Olha aí, ó. Olá! Que tempo é? Aê, palmas! É massa que eu tô errando o nome do cara, o cara vai ficar puto, aí vai apagar o site inteiro. Fogos para o João. João do mapa. Aê, eu tenho que propagandear isso, porque é um trabalho incrível. De tudo que eu já fiz na internet, o pessoal sempre faz arte do ouvinte, fanart, essas coisas, mas o mapa interativo de notícias bizarras do melhor podcast do Brasil é a coisa mais incrível da hora, que eu já vi. O cara mandou muito. O que acontece? O cara criou um mapinha lá, aí você... Já, logo quando tá carregando o mapa, é sensacional. Sim, o load do mapa. O loading carregando a galope. Ah, você carrega o mapa e aí tem a minha carinha aqui marcando os locais onde aconteceram coisas bizarras, né? E aí você vai aqui na lateral e aí tem todas as notícias bizarras. Você pode dar um zoom numa área e ver. Eu quero saber quais essas notícias estão rolando aqui em Caucaia, no Ceará. Você dá um zoom lá e tá lá a notícia que aconteceu nessa região. Você tira o mapa, você pode ver aqui estatísticas. Aí você vê filtrar por continente, país, estado, província, cidade, por exemplo. No momento, cidade, no pai. A cara do Jurandir de todos os países, mano. Atualizar estatísticas. No momento, Rio de Janeiro tá liderando, obviamente, por causa das Olimpíadas, né? Logo em seguida, São Francisco, Manaus. Olha aí, Manaus. Eu pensei que São Paulo ia estar liderando, cara. Ah, não, mas eu vi as estatísticas limitadas ali. Vamos ver aqui, estatísticas do mundo inteiro. Cidade, país, ok. filtrar pro país, vamos lá aqui, Brasil, Austrália não, Brasil, vamos lá, fazer estatísticas. Aí tem lá o Rio de Janeiro em primeiro lugar, mano, disparando, Manaus. É muito bom que você vai filtrar e tem lá, todos os países, mano, a cabeça do Jurandir. A cabeça do Jurandir, pode crer. É sensacional, isso aqui eu acho que é leitura obrigatória pra você que tá acompanhando o nosso trabalho, ver lá as notícias. Tem pouca notícia no Canadá, cara, olha lá. Olha aí, pessoal mais de boa, mais low profile. Isso aí, sabe o que que é? Tem isso? Uma. Quando a pessoa pegava um DVD antigamente e via os extras. Se é o extra, é a sessão extra do MPB. Isso aqui é o extra, olha lá. A gente não tem notícia ainda, olha lá. Na Índia, surpreendentemente, pode não crer. Tem notícia ainda. Eu tô muito surpreso. Ah, na Rússia tem Argentina, pouco. Argentina, não tem nenhum. Tô olhando a América do Sul aqui. Argentina, Reino Unido tem o quê? Tem 10 notícias. Não. Ah, deixa eu dar um zoom. Tem 8 notícias no Reino Unido, né? Uma nas Netherlands, que é Holanda. 2 na Alemanha. 1 na Grécia. A Grécia você sabe o que é, né? Sei. Mano, o Netherlands é o jogador da Holanda, cara. Você já viu essa... a mina narrando na Copa do Brasil? Não temos ainda na Itália, tem poucos na África. Vamos começar a fazer mais loucura aí, hein, pessoal da África. Pode crer, tô ficando pra trás. Tá muito vazio, continente imenso e tem poucas notícias aí. Mas vamos lá, voltando. Quem ganhou um ponto? Quem ganhou um ponto no mapa nesse momento? Quem ganhou um ponto hoje? Vamos ver aqui. Isso aconteceu no... em West Yorkshire, na Inglaterra. Um ponto Inglaterra. Aí pra Inglaterra. Mais um, Inglaterra tá mandando bem. Homem faz a barba e corta o cabelo, esposa desconfia de traição e o esfaqueia. Olha esse relacionamento, maluco. Caralho. A turma tá tranquila. Ela foi condenada a 4 anos e meio de prisão. Por que sempre é 4 e meio, 5 e meio? Você faz logo, arredonda deve logo. Ter, deve ter alguma lógica. A faca entrou 4 centímetros e meio. A última facada foi pela metade aí, pega só 4. Mirza Raza fez a barba e cortou o cabelo. Esse é o cara, né? O que seria uma atitude simples foi encarada pela esposa de Mirza como um sinal de que ele a estava traindo. Mano, mulher louca é parada foda. Fátima Fardoso, de 29 anos, quebrou. Escreveram errado. Ô, Globo! Quebrou, caralho, o Brasil mesmo. Quem tem a pita. Bota a pita aí, Juliano. Quando a gente nota. Quando a gente mano, ouviu. Quebrou eletrodomésticos. Foda-se, português. Falta em a pita da falta aí. Quebrou eletrodomésticos. Sem o do quebrou. Isso é na verdade quebra. Primeira pessoa do presente singular. Discutiu com o marido, foi até a cozinha, pegou uma faca e o golpeou. O caso aconteceu em abril, em West Yorkshire, na Inglaterra. Recentemente. Tá errado. Ele foi julgado. Ela, caralho. O cara escreveu isso daí enquanto ele jogava segunda FIFA. Segunda pipa. Agora é cartão vermelho. Pode crer. Dois erros, porra. De acordo com o promotor, recentemente ela, não ele, foi julgado em um tribunal local, contou o Metro. Ou Metro, não sei como pronunciam aí. Metro. Aquele jornal de grátis. Tem no mundo inteiro. Uma vez eu tirei uma foto do metrô aqui em Calgary e o pessoal falou. Porque muita gente pensava que era do Brasil isso. Alzheimer do caralho. É porque o metro sempre tá sendo mencionado. Metro. Sim, sim. Tá sempre sendo mencionado aqui, a gente tem que mencionar. Audiência rotativa, Exatamente, tem gente que esse aqui é o primeiro podcast que tá ouvindo. Nem o primeiro MPB, primeiro podcast. Já pensou? De acordo com o promotor, Nick Adlington, Fátima estava convencido que Mirza tinha um amante por causa da sua preocupação com a aparência, ou seja... Caralho, mano, a mulher é um bicho... A gente comentou no começo que são seres superiores, eu continuo achando que são, porém, eventualmente apareceu uma outra que tem um parafuso a menos. Louca. E aí, quando aparece, é absurdo, tá ligado? Porque, mano, ela queria que o cara ficasse gordo, gorduroso e desleixado, caralho. Cabelo todo fudido, ceboso. Que nem nós. Aí o cara se foi, tomou facada... Facada violenta. Mano. A vítima conseguiu desviar-se da facada no peito, só foi atingida no braço esquerdo. Recuperou-se totalmente da agressão. Então, porque 4 anos ela deve ter caído como tentativa de homicídio. Sim. Então, é foda porque, mano, mulher louca é uma para. O cara, foda-se se a menina é gorda, magra, alta, olho claro, o que seja. O importante é gostar da pessoa. Agora eu vou dar um conselho aqui pros amigos ouvintes. Se você perceber que ela é um pouquinho louca, vaza. Vaza rápido. Enquanto você tá. Enquanto tem tempo, tá ligado? Porque, mano, vale mulher louca é o bicho mais absurdo que existe no mundo. Gente louca em geral, mano. Se você tá lavando a cueca do seu marido e aí tem marca de batom, beleza. Isso é uma boa suspeita. isso é um bom indicativo de que alguma coisa não tá certa. De repente você vai sentir um cheiro diferente nas roupas dele, perfume de menino. Isso aí é perigo. Sim, sim. Realmente é um bom indicativo. Mas o cara só cortou o cabelo e fez a barba, porra. O que deveria ser normal também. É que é foda, assim. É aquele esquema. A gente não é jornalista, mas vamos tentar olhar os dois lados. Vai que o cara ficou a vida inteira sendo um gordo gorduroso. Tava nem aí, fedia pra caralho, peidava. Tirava a unha do pé e comia, tá ligado? Na frente dela. Enquanto ela assistia Faustão ali de tarde, tereréu. Aí, do nada, o cara, pá, Vai pra barbearia e volta um galã da Globo. Aí, de repente, ele deu motivo pra ela fazer essa loucura. Mas é mesmo assim, o cara não pode querer, de repente... Eu sempre fui um cara todo malamanhado e nos anos mais recentes eu passei a comprar umas roupas melhores, né? Eu tenho uma pequena coleção de ternos, e aí eu não apenas... Como eu sou gordo... Tem que disfarçar na roupa. Tem que ter uma roupa bonita, caralho. Pois é, quando o cara é gordo, você que tem um corpo em forma atlético, esbelto, você é sortudo e não sabe, né? Porque você pode usar... Na verdade, o cara não é sortudo. Às vezes o cara se esforçou por isso. Ou não, ou é genética também. Às vezes é sorte. É difícil, é uma loteria do caralho isso aí. É uma parada muito caótica pra você entender exatamente quem que é... de quem é o mérito, sim, né? Mas a questão é a seguinte, a questão inegável é a seguinte. O cara que ele é esbelto e em forma, você pode comprar um paletó, por exemplo, uma calça, né, uma camisa, você bota e tá de boa já. O cara que tem um corpo como o meu, que eu sou meio baixo, eu meço 1,72, eu acho. Caralho, é mesmo altura que eu, se for. Será? Então deve ser mais baixo, você me parece mais alto que eu. Você é mais alto que o Jurandir? Medi ontem. Um pouquinho, é pouca coisa, mano. Você é mais alto que o Jurandir? Se for, é pouca coisa. Porque o Jurandir é mais alto que eu. Mas eu tenho 1,72 e medi esses dias. Então, de repente, é menos. De repente, eu devo ter 1,70 ou 1,69, por aí. Eu sou baixinho. Você vai saber em uma semana. Sim, iremos com a fita métrica. É que essa é a seguinte, eu sou baixinho e eu sou gordo. Então, por exemplo, eu não posso comprar um paletó qualquer. Porque o paletó que fecha no bucho, ele é um paletó pra um cara mais alto, entendeu? Então, a manga fica lá na puta que pariu. Se eu pego um paletó que a manga tá no tamanho certo, ele não fecha no bucho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar um paletó grande e mandar ajustar. E não pode ser em qualquer lugar. Você tem que mandar ajustar num lugar bom. Porque eu aprendi da pior forma que se for num lugar baratinho, que fica tipo no shopping e tal, os caras fazem de qualquer jeito e não fica bom. Tem que ir num local, assim, de alto nível mesmo, o que é caro. Então, por causa disso, eu limito, entendeu? Eu compro um paletó por ano, faço um bom ajuste e pronto. E tento tomar bastante cuidado pra não, né, pra não se degradar, né, pra não desvalorizar. Então, o que acontece é que às vezes o cara sempre viveu como um malamanhado do caralho, finalmente começou a passar nas áreas da internet. Tem vários boards de internet, tem vários subreddits, fóruns de male fashion advice, você manja? Sim, sim. Que sempre você lê e fala, porra, conselho. Vou passar me vestir desse jeito, aí você desiste rapidinho. Quando você vê o preço das roupas... Cara, são caras mesmo. Vou colocar aí na postagem, dá uma olhada aí. Eu não sei se o estilo é muito o estilo que é em voga no Brasil. Eu não sei se a moda tá bem similar ao que é na América do Norte. Eu acho que é bem, bem parecido. Mas tá aí. Então, de repente, é isso, cara. O cara foi sempre todo, né? Leproso. Desajeitado. Finalmente resolveu se arrumar. Mas, ou não, de repente ele tava cheio de problema. A gente tá dando muito crédito. Pô, por isso que eu falei. Sempre é bom olhar os dois. Lógico, talvez ela tenha dado mais exagerada. Metendo a faca no bucho do safado. É possível que você meter a faca no estômago do sujeito é um pouco, vai muito além. Talvez ela tenha dado exagerada. Beleza, mas mano, é bom, é mais saber que se esse cara não realmente foi essa a única motivação. Porque acredito eu que pra pessoa chegar nesse ponto, tava rolando coisa antes, mano. Ele devia tá mexendo no celular escondido pra caralho. E aí ela tava desconfiando. Aí do nada ele aparece arrumadinho, cheiroso. Mano, não dá pra saber, tá ligado? É foda porque essas matérias, elas puxam um pouco pro lado do sensacionalismo. E às vezes fala assim, fulano foi esfaqueado por dívida de 3 reais. Na verdade, às vezes não era assim. O que acontece é que o cara já não se gostavam por muito tempo. Começaram a discutir, o pivô da discussão foi o dinheiro. Mas aí, a discussão ela nunca fica... Ela não existe num vácuo. Ela engloba vários outros contextos da amizade. Então o que acontece é que às vezes uma coisa começa por um motivo pequeno, mas a razão... Não, exato, o cara podia estar sendo escroto com ela também há mó tempo. Ela deu uma facada. Eles agem como se o cara chegou, ela olhou o cabelo cortado, já pegou a faca e já partiu pra cima. Não é assim. Aí ela meteu a facada, aí quando a polícia chegou, não, essa mulher é louca, só cortou o cabelo aqui, ela deu uma facada, seu policial. Sou um cidadão de bem. Aí, mano, é foda também, né? Porém, não deixa de ser uma notícia curiosa. A gente falou quem foi que enviou, Izzy? Não, né? Rafael. Rafael Rafa Kearney. Belo nome. Esse é o que não tem Twitter. É. Né? Rafael Rafa. Isso mesmo. Obrigado pelo amigo Rafael Rafa. Será que o Rafa Kearney não é o Twitter dele? Pode ser, hein? Tava assim lá no Rafael Rafa. Isso é isso mesmo. Rafa Kearney. Ah, então beleza. Arroba Rafa Kearney. Eu cheguei no sobrenome. Rafa Kearney. Porra, caralho. Son, your ego is writing checks your body can't cash. Hey, A próxima notícia foi enviada pelo amigo André Costa, que tá no Twitter, Mr. Luiz André, seja você, e é a seguinte... Taxista confunde... Anota aí uma carinha lá no nosso mapa para a cidade de Belo Horizonte, que foi onde aconteceu essa notícia. Belo Horizonte. Entre um pão de queijo e outro. É nem a primeira vez que aconteceu algo parecido entre com isso. Entre um pão de queijo e outro, o que rolou? Taxista confunde carro oficial da PM com Uber, força a batida e é preso. Essa notícia... Exato. Valeu, essa notícia entra naquela na categoria que você termina e fala, mano, bem feito, tem mais é que se fuder mesmo. É essa frase que você fala, ó. Tem mais é que se fuder mesmo pra deixar de ser otário. Você complementa, tá ligado? É porque, mano, é muito boa. É isso, mano. Essa é bonita. Essa dá gosto de ler. E como eu falei, não é a primeira vez. Esse negócio de taxista hostilizando motorista de Uber é uma parada até lugar comum, não só no Brasil, em vários outros locais. Não, é recorrente, também. Recorrente em vários lugares. Só que aqui, tem a diferença, né? Às vezes você, o alvo. Não é quem você achava que era. Exato, o cara deu errado aí, mas deu errado, porque é tipo um tempo atrás as operadoras de TV acabam atacando Netflix, tá ligado? Mano, você tá deu isso? Isso? Rolou, pô, uma época atrás aqui no Brasil. Os caras querendo que acabasse Netflix ou que taxassem pra caralho, não sei o quê. Se você tá em um segmento e aí você tá lá reinando, feliz e contente, praticamente não tem concorrência, que era isso que acontecia na TV, a TV acaba aqui no Brasil. Aí chega um serviço como a Netflix, que são infinitamente melhores do que o que você tá prestando. Você tem que parar e pensar, porra, preciso ficar igual a esse cara. Não querer atacar o cara, tá ligado? E tirar ele do mercado. Dado pra chegar e fuder com o trabalho do outro. Exato, e aí essa galera de táxi, entendo eu, que eles fazem isso. Porque, mano, os caras ficaram anos cobrando preço abusivo foda, com serviço de merda. E aí chegou o Uber. Talvez o Uber não seja essa maravilha, beleza. Mas ele deu... é bom, a concorrência é boa, tem mano. Tem alguns problemas. Eu tive um problema com o Uber recentemente. Eu viajei pra Ottawa, né? Ou Ottawa, como a galera que gosta de falar, que é a capital aqui de Canadá. Sim. E aí eu chamei um Uber, desci lá, né? Quando a mensagem fala lá, seu Uber está próximo. Eu desci, fiquei lá na calçada. Uhum. O cara nunca apareceu. Eles tentam comunicar com você, não tentam? Quando não rola também? Deveria, porque seu telefone aparece pra ele. Pois é, nunca me ligou, nada, simplesmente... Aí, de repente, aparece lá a mensagem que o cara cancelou a viagem. Isso depois de eu estar esperando já uns 15 minutos. E aí, lá vai meus $5. Aí é foda, aí é foda. Você paga uma merreca e ainda ficou esperando, né? O tempo que você ficou esperando é mais... Fiquei esperando, perdi o dinheiro, fiquei puto. Mas então, o que aconteceu nessa gloriosa cidade de Belo Horizonte? O motorista de táxi tentou fugir, mas foi alcançado depois que bateu novamente. Policiais ainda encontraram maconha no veículo. Olha aí, ó, de novo. Olha, beleza. Longe de mim querer apontar malditos maconheiros ou que quem usa maconha só faz cagada quando tá louco, mas aí vamos ver o que o maluco fez. Aí eles contam a historinha que rolou aqui, ó. Ao se deparar com um sedã de cor preta na Avenida Antônio Carlos, no bairro de Cachoeirinha, região nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo, um taxista resolveu provocar um ataque, entre aspas, ao que ele acreditava ser um veículo do serviço Uber. Ele acelerou seu táxi, ultrapassou o carro pela direita, o que já tá errado, invadiu a faixa central e freou bruscamente para que o motorista batesse em sua traseira. Se ligou no que ele fez? Caralho! Ele tava de boinha, ele viu um carro preto. Aí ele passou pela direita, que já tá errado, porque o cara nunca vai ficar olhando pra direita pra ver se tem algum imbecil tá passando ou não. Se jogou na frente do carro e freou. E aí meteu o freio. É, pro cara pada. Aqui eles chamam isso de brake check, tá ligado? Mas geralmente você faz isso, eu digo o que causa a batida. Se você tá dirigindo na autoestrada, né? Você tá indo lá na velocidade máxima, já aí tem um cara colado em você. Se você dá uma freadinha, é pro cara levar um susto e ele parar, pra ele deixar se tocar, de que ele não pode ficar... Exato. Pois é, porque se ele bater nesse caso, ele tá totalmente errado, entendeu? Na real, quase sempre, quando o cara bate na traseira, a turma considera que tá errado, né? Porque ele... Que, não, quase sempre, pois é. Ele que não prestou atenção, se bem que... Como é? Porque não tá... O cara não pode falar, ele freou à toa. Exato, não, você não sabe o cara que tava na frente. Você não sabe o que tá na frente. Então. Eu vi um negócio na estrada e dei uma freada. Não, você tá totalmente errado, não tem como, entendeu? Exatamente. Por isso que o nego faz brake check. Continuando. O que ele não sabia, no entanto, era que o alvo se tratava, na verdade, de uma viatura descaracterizada do gabinete militar do governo do estado. Eita. Ou seja, não era qualquer polícia. Era uma polícia que era polícia, mas são essas polícias que andam com o carro de chavado, tá ligado? Sei qual é, mano, sei qual é. O cara tá ali só esperando ver alguma coisa errada. Porque se ele tiver carro da polícia... De chavado é muito bom. É uma boa palavra, né? Mas é porque se ele tiver com o carro da polícia, a galera não vai fazer coisa errada. E aí, se for um carro normal, o cara faz coisa errada, o maluco já autua o safado no momento da infração. Eles chamam isso, de unmarked car, entendeu? Tem muita gente que confunde com carro undercover. Aqui, quando, aqui fora essa confusão acontece. Undercover é o detetive que se infiltrou na gangue de motoqueiros, no, nos traficantes. Não, o unmarked é só um carro de polícia que não tem nenhuma marcação, você não sabe que é de polícia. É polícia, mas ele é efetivamente a polícia, mas tá marcado, né? Exatamente. Aí o cara continua aqui, ó. O motorista da viatura tentou evitar a colisão, mas bateu a lateral da traseira do, no, na traseira do táxi. Após o acidente, o condutor e o passageiro do sedã preto se identificaram como soldado e major da polícia militar, PM, respectivamente. Ou seja, o cara nem bateu no tipo, dois soldados da PM comum, sabe? Era só um majorzão, era o Capitão Nascimento. O taxista resolveu fugir. Iniciou-se uma perseguição pela avenida. Ou seja, o cara é um trouxa. Porque ele falou, caralho, Uber, vou zoar o Uber. Aí ele bateu e não era Uber porra nenhuma. Ele achou que ele ia fugir ainda dos caras policial. Pô, policial, pro cara que gosta de dirigir na loucura. E ele é policial e, entre aspas, ele tem carta branca pra furar o sinal, sair acima do limite de velocidade e tudo. Esse momento deve ser prazeroso pra caralho, né, mano? Sim. O cara vira. Tipo... É foda. É porque não rola mais isso, eu acho. Eu acho que não rola no Brasil. Mas um negócio foda deve ser o cara. Lembra nos filmes dos anos 80? O cara tava com esse carro que não é marcado, né? Que ninguém sabe, tá de chavado. Aí alguém faz uma infração na frente dele, ele simplesmente pega aquela boa sirene que tá ali pode embaixo. Pode crer, banco. Cola em cima, né? Ah, não tem mais, né? Pode crer. É clássica, mano. Não tem. Não precisa, porque hoje os carros são disfarçados. A sirene. É atrás do vidro, né, do para-brisa e na frente do carro. No, como é o nome daquela parte da frente? O grill, que eu acho que chama? Nem manjo. Aqui chama de grill. Não manjo de carro. Grill pra fazer churrasco, caralho. Não, mas é que chama. Pois é, aquela parte que tem as... Pra como é que se diz? Pra resfriar o motor, aquilo na gringa chama de grill. Pô, então, mas mano, é uma cena bonita. Imagina que fosse a gente, eu e você no carro, e a gente fosse na polícia foda, e o maluco faz isso, mano. Aí o vidro fala, Izzy, siga aquele carro! Siga aquele carro. E você fala, opa, é nóis. Sem medo de ser feliz, tá ligado? De passar 200 por hora no radar, passar no vermelho. Mano, deve ser maneiro. É tipo o que a gente fica falando do GTA da vida real. Esses caras, ele pode fazer o que a gente faz no GTA na vida real e não vai dar nada. Não vai dar nada, pois é. De acordo com a PM, o taxista fez diversas manobras em zigue-zague na pista, colocando em riscos outros veículos e pedestres que passavam pelo local. Peraí, isso quando o cara já tinha se... É, no momento da fuga. Pelo que entendi, ele bateu, foi lá falar bosta. Aí o policial falou, esteja preso, otário. Mostrou aquela carteira da polícia, da polícia militar, né? Opa, rapaz! Aí ele voltou pro carro e saiu. Daí voltou pro... Ou seja, isso é mais vacilo, né? Que aí não. Aí já não se enquadra como. Como é que se diz? Tem um termo pra isso, se o cara tá fugindo da polícia. O cara. Resistir prisão. Mano, a gente tem o ouvinte, Vitor Viana, um abraço pra ele, é policial, hein? Não, nós temos ouvintes policiais, ouvintes. Advogados, o Celso Pinto, melhor advogado do Brasil. Temos ouvintes juízes. Olha aí, o melhor juiz do Brasil. Qual o nome dele? Juiz do Brasil. Não quero. Ah, quero não podemos dar... falar. Mas ele sabe quem é. Ele sabe quem é. O brother sabe quem é. O Vitor Viana é do grupo do MPB, o melhor policial do Brasil, de Fortaleza. temos o melhor juiz do Brasil. A gente só fala o Vitor e o Celso porque eles estão aí na bagunça, tá, grupo, galera? O juiz é um brother aí, deixa ele quieto. Deixa ele saber, melhor não saber. Melhor não saber. Mas é o melhor juiz do Brasil. Melhor ficar ele ficar de chavado. De chavado. Igual os carros. Aí o cara saiu fazendo boa nova. Uma outra viatura do 16º Batalhão da PM chegou ao local para atender a ocorrência. No momento da abordagem, os militares encontraram-se dentro do táxi, encontraram dentro do táxi uma bucha de maconha e um cigarro com a droga pronta para o uso. Por isso que ele fugiu. Sim, esse pá foi isso. Ele falou, porra, fudeu. Além de eu fazer a bosta de bater no carro da polícia, ainda vamos pegar com maconha. Além disso, o taxista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Sua carteira nacional de habilitação foi recolhida e o táxi removido para um reboque. Se fudeu, né? Esse aí, mano, ele vai ficar marcado. Os policiais sempre vão estar ligados na placa dele, na fuça dele. Agora é melhor trocar de, sei lá, vai trabalhar na padaria. Ele ficou foragido, então? Não, ele vai ficar... Tipo, os caras aprenderam o táxi e pegaram a CNH dele. Mas você acha que esse cara volta pras ruas pra trabalhar certinho como táxi? Nem fudendo. Não, não. Claro que não. Na primeira batida, os policial vê ele passando, já vão falar, ô amigo, chega aí. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia de plantão no Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN. O taxista foi autuado pelos crimes de dano à direção perigosa e posse de substância entorpecente. Segundo a PM, o taxista negou ter batido a viatura. Olha aí. O cara ainda fala que foi mentira, tá ligado? Pra polícia. O taxista negou ter batido a viatura e disse que não sabia que os homens sendo pretos eram militares. Olha aí, ó, a incoerência. Mesmo depois que eles se identificaram, ele se comprometeu a comparecer em uma audiência. Porque essa é a melhor desculpa, essa é a plausible. Sim, mas aí, e se fosse o Uber, então podia bater, né? É, pois é. Tá ligado? É que nem aqueles caras lá de Brasília. Ah, não sabia que era mendigo. É, não, não sabia que era índio. Não sabia que era índio. Tô pondo fogo, é porra, mas é um índio. Ah, tá. O problema é porque é índio, né? Não é porque você tá pondo fogo no ser humano, filho da puta. Filho da puta, caralho. Sindicato repudiação. O presidente do Sindicato dos Taxistas de Belo Horizonte, lógico, sempre o sindicato é bonzinho, vai vendo. Ricardo Feada repudiou a atitude dos taxistas. O dirigente disse que soube dos fatos por meio da imprensa e pediu desculpas aos policiais em nome da associação. Nosso posicionamento é de repúdio. Peço desculpas aos policiais militares por essa atitude. Feada ainda ressalta que não é por meio de intimidação ou por outras ações violentas que os taxistas conseguirão combater o que eles chamam de transporte clandestino, em referência ao Uber. Olha aí, ó. Não é dessa forma que vamos encontrar soluções para combater o transporte clandestino. Mano, o cara... Ele tem, mano. O que acontece quando os taxistas fazem uma parada dessa? O que acontece é que eles pedem mais crédito, cara. Lembra quando os taxistas inventaram de fazer greve? Sim. E aí os uberistas saíram, puta. Os caras falam, mano, beleza, faz greve aí, trouxa. Continua. Tô aqui cheio de cliente. No início desse mês, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que entrou com recurso contra a liminar da decisão da primeira instância da Justiça de Minas Gerais, que declarou inconstitucionais as leis que proibiram a circulação de carros de Uber na capital. A administração municipal aguarda uma decisão sobre o impasse. Isso é uma loucura, porque é foda. Mano, Brasil, a gente sabe que é a burocracia fodida. E aí, eu acho que nesses casos, deveria ter uma... O presidente devia chegar, o Temer, e falar, aí, ou o Uber é legal, ou o Uber é ilegal. Na porra do país inteiro, mano. Uhum. Porque fica, em São Paulo tem Uber, pode. É, aí você vai, sei lá, no Ceará não tem, não pode, é ilegal. Aí você vai, no Pantanal não tem Uber, porque não tem rua, né? Só tem rio, sei lá, tá ligado? Mas é foda, porque cada Uber estado... Uber de barco, porra. É, tem Uber jet ski, mas... Uber. Aí, não, tipo, Uber. Cada estado tem sua legislação e aprova ou não a lei. E aí tem uns que já aprovou e aí do nada desaprova e aí fica essa loucura, tá ligado? E cara, é o que a gente falou. Aqui é do mesmo jeito, brother. Taxista tem que tentar fazer um serviço melhor do que o Uber. Não adianta que ele tira. Tipo, mano, eu posso dar carona então. Não posso dar carona pra alguém porque eu sou o transporte clandestino e tô tirando os clientes do táxi. Se você dá carona pra alguém e aí você... Vamos dizer assim, tá, todos os amigos estão indo pra balada, né? Sim. Aí você fala, olha, eu dirijo, eu posso levar, porém a balada é longe. É que nem, tipo, da Campus Party pra onde o Evandro mora. Se vocês pudessem soltar uma graninha aí pra... Como é que se diz? Pra... Fazer uma vaquinha. Pra uma gasosa? Né? Aí é nóis, tá? Fica boneco, entendeu? É porque, cara, a lei... Nossos amigos aí, juristas, vão poder explicar melhor. Porque eu sou um ignorante do caralho. Mas o que eu entendo é o seguinte. A lei, ela não é ciência exata, entendeu? E tem vários loopholes, maluco. Tem várias... Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, prostituição é crime, certo? Sim. Só que filmar pornografia não é crime. E o que os caras fazem? Eles estão pagando uma mulher e estão transando com ela, só que tá sendo filmado. Então, isso não enquadra como pornografia. Ele tá pagando pelo tempo e pela performance dela. Ele não tá pagando pra transar com ela. Entendeu como é que é o negócio? Sim, sim. É como se ela fosse uma artista, bom, né? Exatamente, não, alguns diriam até que era. É, e algumas são. Mas, cara, eu acho que seria tudo mais fácil se tivesse se o. Como é o nome? O Temer no momento fosse tipo um rei, tá ligado? E falasse aí, Uber pode, e o povo grita, tá ligado? Ou senão ele fala, Uber não pode, e aí o povo fica triste, mas os taxistas ficam felizes. Porque é muito trampo. Cada estado ter que fazer seu esquema, e aprovar ou não, e negociar, e não sei o que, tá ligado? Não ajuda muito. Aí temos aqui os maravilhosos comentários, como sempre, né? O cara tem um cara aqui, Francisco Roberto, ele comenta o seguinte. Tome! E letras maiúsculas e exclamação. Taxista não é polícia e nem motorista de Uber. É bandido. Só uma dica, tem muito policial fazendo bico de Uber, só pra avisar. Tá fazendo uma denúncia, olha aí, ó. Não, eu acho que ele quer dizer o seguinte. Se o policial tá fazendo bico disso aí e você bate no carro do policial, o policial no Brasil pode andar armado, não pode? Pode. Mesmo quando tá, como é que se diz, off-duty. Paisana, pode. Paisana. Olha aí, vai bater. Tá, mas não deixou de ser policial, até aí a matéria não tá errada. Se o cara bateu achando que era Uber e realmente ele tivesse trabalhando de Uber, mas ele era um policial, se fudeu do mesmo jeito. Não, mas eu queria dizer o seguinte, você não tá mais fudido quando o cara que você bateu propositalmente tem uma arma na cintura? Exato. Eu acho que tá. Eu acho que é um pouco pior. Você prefere bater em quem? Você vai fazer essa putaria, essa esculhambação de bater intencionalmente no carro de alguém? Você prefere que seja tipo um ex-nobre da vida ou a porra de um PM? O que é melhor? É melhor não bater, mano. Fica de boa, cara. Não, o melhor é não bater. Só que já estamos lidando aqui, o enunciado é, estamos lidando com retardados que acham bonito sair batendo nos carros alheios. Esse que é o problema. A gente já passou desse ponto de bom senso. Então, já que vai bater, antes bater num maluco que nem eu qualquer, do que bater na porra da polícia. O cara, cara desce já com a arma na mão, aí você se fudeu, mano. Bom dia, nobre cidadão. Mano, tem um cara aqui, Mário Henrique, ele tá muito revoltado, se liga, ó. Esse jornal precisa de parar de proteger bandido. Qual o nome do meliante? Qual a placa do táxi? Quem é o proprietário? Caramba. Ele provocou um acidente, poderia ter ferido alguém. Mas não, essa turma está bem protegida. Mas ainda no nome do cara, é loucura, porra. E a placa, caralho, qual a lógica, mano? Ah, é loucura, nome completo, pode, mora na rua tal, sai de casa tal hora, gente. O maluco é doido, cara. Não pode, cara. Ele tá muito puto que o jornal não deu os dados do maluco, tá ligado? Enfim. Oiz, segue o jogo, próxima notícia. Diretamente do nosso brother, cadê o nick do cidadão? É o Camilo Symantec. Camilo. Lembra da Symantec? Symantec é de vírus, né? Bagulho de vírus. Camilo Symantec. Ele falou o seguinte, mandou pra gente a seguinte notícia. Cadê? Jovem de 25 anos, dado como morto após beber demais, acorda em necrotério e retorna ao bar, o que é o melhor. Esse é gênio, mano. Você já bebeu tanto que pensou que iria morrer de ressaca no dia seguinte? Eu já nem bebo. Uma vez, mano. Foi foda. Acho que uma ou duas vezes na vida inteira, eu não bebo, né, você sabe? No caso de Kamil, um jovem de 25 anos da pequena cidade de Kamiena, agora, na Polônia, essa brincadeira quase virou realidade. O rapaz foi declarado morto. Agora eu vou te falar que esse médico tá de parabéns, hein? O médico tava bêbado também? O médico tava que nem ele, tava bebendo junto com ele. Porra! O rapaz foi declarado morto após a noite de bebedeira, mas surpreendeu os médicos ao acordar no necrotério e voltar para o bar, o que é o melhor. De acordo com o veículo, né, o jornal lá da cidade, Kamil entrou em colapso após beber muitas doses de vodka. E foi levado vodka ao hospital. É forte pra caralho. No local, apesar das tentativas de ressuscitá-lo, o jovem teve a morte atestada pelos legistas por causa de uma parada cardíaca. Como assim? O rapaz só foi resgatado após o vigia noturno ouvir barulho estranho no necrotério. Mano, imagina o susto. Sim, puta, o cara tá ali de boa trabalhando, limpando o chão, sei lá. Aí do nada com puta barulho o nego acordando. Nossa, mano, tá correndo. O que você fazia, mano? Humor. Sei lá, mano, eu filmava tá no necrotério. Tá no necrotério de boa, de repente, mó barulho. Ó, o bicho vindo, moleque. Ah, louco, mano. Pega uma arma, esses caras é bom andar armado, mano. Vai que é um ataque zumbi, começa aí. Olha a declaração do cara. Leia, termine de ler. Eu tinha certeza que era um assalto, mas os sons vinham dos congeladores mortuários. Nossa, com as mãos tremendo, eu abri uma das portas e encontrei um cadáver nu me pedindo um cobertor. Nunca tinha aberto essa porra, mano. O cara com frio, o morto com frio, dentro do mar. Que porra é essa? Ainda tá com frio, caralho. Cara, tinha chamado outro segurança. Não, eu chamo sua atenção para... Eu tinha certeza que era um assalto, tá ligado? O cara, ele devia estar procurando alguma parada racional no meio dessa loucura toda. Mas é, pô, você tá no trabalho à noite, você ouve uns barulhos, você não sabe de onde tá vindo, você vai pensar que é assaltante. Sim. De repente você vê que vem dentro dos congeladores mortuários, que eu não sabia nem o que era o seu nome. Eu chamava só de geladeira dos presuntos mesmo. E aí o barulho vem lá de dentro, mano. Tá louco? Você é louco. Após a descoberta extraordinária, o profissional pediu auxílio, pelo auxílio de um médico. Eu pedi um auxílio de um médico, mas de outro hospital. E de um policial. O jovem embriagado, então, recuperou suas roupas, recebeu alta do hospital local após o susto. No entanto, o rapaz não resistiu e voltou ao bar. Esse cara precisa de ajuda. Cara, sim, pra mano. Pra comemorar ter sobrevivido à morte, é claro. Caralho. Imagina ele voltando no bar falando com os caras. Mano, ontem aconteceu um bagulho foda. Aí os caras, que foi? Porra, fiquei bebendo tanto aqui que os caras acharam que eu tava morto, rapaz. Eu tô tentando entender como é que pode o sujeito. Eu não tô conseguindo entender. Como é que os médicos. Eu não tô entendendo. Como é que como os médicos não sabem que o cara não tá morto, porra? Sei lá, mano. O cara bebeu pra caralho. Não sei, nunca bebi a esse ponto. Eu nunca fui considerado morto. Uma vez eu bebi que nem um suíno, mas não foi tanto. Caralho, mano. Não tem como o cara acabar, parar todos os sinais vitais, sei lá. E funcionar, cara, tipo, 10%. Então, ele pode dar uma redução a... Que, porque é o seguinte, os instrumentos que se usam, né, para a medicina, por exemplo, medicina emergencial, quase que não sai. Eles têm um certo threshold, eles têm um certo limite. Para de falar, para de falar a palavra em inglês. Luciana Gimenez, caralho, fala em português. Eles têm um certo limite, entendeu? De quanto eles conseguem perceber, tanto na questão de batimento cardíaco, essas coisas tudo, entendeu? Se, sim, o cara tá só ligado nas máquinas e as máquinas apitam dizendo que não tá mais detectando batimento, o protocolo é você ir lá e botar o dedo no pulso e no pescoço, entendeu? Pra ver se você sente alguma coisa. E aí, teoricamente, você deveria sentir ainda. Não, mas isso vai que a máquina não tava calibrada bonito. Conta, mas aí, se a máquina tá descalibrada, o cara ainda vai ter que meter o dedo lá pra garantir que o cara tá morto mesmo, que não tá respirando de jeito nenhum, entendeu? Acho estranho, sei lá. É, mas, mano, pode ser um erro médico. Quer dizer, pode não, né? Foi um erro médico. Tanto que os caras deram o Diego como morto e depois ele voltou à vida. É o Wolverine, caralho. Bebeu tanto e não deu nada. Mas o que mais admira é o cara voltar pra beber. Em vez dele falar, mano, vou pra casa jantar, comer alguma coisa, dar um abraço na minha família. Não, não, ele falou, quer saber? Vou voltar pro bar. Tá maluco, mano. Essa galera, esses países muito frios, a turma entorta na vodka, né, mano? Será que é o país quentais? No Canadá, cara, a galera bebe vodka pra caralho também ou não? Não, não. Aqui não tem essa, como é que se diz? Essa loucura com bebida. Não, não tem essa fama dos caras serem muito beberrão, não. Mas qual a bebida que a turma bebe normalmente aí? Que aqui no Brasil ou é a cervejinha clássica ou é a caipirinha? O pessoal bebe de tudo. Caipirinha tem aqui em alguns restaurantes, entende? Mas é a caipirinha bonita? Do Brasil? Ah, cara, eu não bebo, então eu não sei. Não, mas... Eu não tenho um bom parâmetro de comparação, porque eu não bebo, né? Que brasileiro é você que não bebe uma caipirinha, mano? Pois é. A caipirinha aqui, por exemplo, durante a Copa do Mundo, tava rolando caipirinha em todos os restaurantes, entendeu? Da hora, porque era Copa no Brasil, tereré. Como é a caipirinha, afinal? Eu sou meio por fora. Pinga, cachaça, arroz, eu ia falar, eita porra. Arroz, caralho, é um prato? Não, porque você falou caipirinha, eu só sei que o prato que o Brasil come todo dia, que é arroz, feijão, cara, e carne. Mas é limão e açúcar e pinga, mano, só isso. É, tem alguns restaurantes mais que atendem essas iguarias, mais especialidades, essas coisas. E aí eles servem, de fato, caipirinha. Durante a Copa e durante as Olimpíadas, tava servindo em tudo quanto era lugar, especialmente durante a Copa. Mas é muito comum. O pessoal bebe cerveja, né, bebe cervejinha e tal. Fala de beber uísque, né, muito. É mais cerveja e vodka, cara, misturado, entendeu? Entendi. Não, é cerveja e vodka misturado. Cerveja, vírgula, e vodka misturada com outras coisas, com refrigerante, com suco, né? É porque eu vejo drinks, muita notícia. Shots, essas coisas. Eu vejo muita notícia de loucura de bebida e tal. E normalmente é na Rússia, né? Porque russos estão aí. Estão aí pra isso, pela putaria. E sempre país frio, mano. País frio, os caras devem ser tão frios. Tem esses papos, né? Lembra aqueles negócios do São Bernardo que faz resgate? Que. Lembra da história? Sim, sim. Eles iam com. Isso a gente vê muito desanimado. Não sei se quanto verdade isso é. Mas eles tinham um pequeno barrilzinho na coleira. Com brandy, eu acho que era. Porque supostamente é um tipo de bebida aí que supostamente aquece o corpo, entendeu? Sim, sim. Aí a turma já é resgatada e já dá aquela calibrada. Essa aqui é dos Power Rangers, pode copiar, hein? Izzy, falando em calibrar, nossa última notícia, que é possivelmente a melhor de hoje, foi enviada pelo amigo Caio Swenson, @ Caio Swenson no Twitter, e é a seguinte: idoso é expulso do asilo após esconder prostituta embaixo da cama. Sensacional. Caso ocorreu no condado de Montgomery, na Pensilvânia, homem também fornecia garotas para outros residentes do asilo. Caraca. Esse velho, mano, ele devia ser o rei do lugar, tá ligado? Porque, porra, como que ele conseguiu montar tal empreendimento dentro do asilo, mano? O idoso foi expulso de um asilo no condado de Montgomery, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, após uma prostituta ser encontrada debaixo de sua cama. Aí tem uma ilustração do enfermeiro mostrando, tá ligado? Olha lá. Vagabundo. Provavelmente o enfermeiro não dava uma faz tempo, ficou louco, que achou que o velho tá todo dia ali mandando bala. Segundo... Fora que a notícia tá muito grande, mano. E não tem muitos nomes pra gente ir atrás de outra. Mas tem aqui, ó. Segundo a polícia, o idoso também foi acusado de pagar as prostitutas para outros residentes usando dinheiro obtido com a venda ilegal de álcool nas instalações do asilo. Mano. Ou seja, o cara... Internacional. A turma fala, porra, deixa lá no asilo, porque tá no fim da vida. O enfermeiro vai cuidar, vai ajudar ele a fazer esse chip, porque nem se ele consegue fazer mais sozinho, coitado. O maluco chegou. Mano, ele chegou, montou um prostíbulo e ainda vendia pinga pra galera, né? Vendia vodka aí, ó, caipirinha. Escondia as prostitutas embaixo da cama. Caralho, como isso, mano? Ele estava usando o lucro para pagar as prostitutas. Inclusive, uma foi encontrada escondida embaixo da sua cama, disse o policial. As autoridades não divulgaram o nome do idoso. Porra, senão iam chamar ele pra ser o empresário esse do... Você tá falando, esse é um mega empreendedor. Ali nos últimos dias de vida... Ainda tá empreendendo. Pra caralho, tá ligado? Caralho, mano. Mano, venda... Será que ele tinha alguma família que sabia que ele gostava de uma birita? E aí a turma levava pra ele nas visitas? E aí ele vendia lá dentro? Aí eles começaram um investimento inicial, é isso? É, porque eles falam aqui, ó, que ele pagava as prostitutas com o dinheiro obtido na venda ilegal de álcool. Dentro das instalações. Tava errado. Como? Será que ele não tava cheirando um também, não? Como é que é? Não sei, mano, mas ele é gênio. Porque os caras... Tipo, imagina, vai, sei lá, a filha dele. Pô, e aí, vô, beleza? Aí, vô, não. Se for vô, é a neta, né, cara? Vai a neta visitar. Aí, tá bem, minha filha, mas, porra, aqui só servem suco de laranja. Queria tanto tomar uma vodiquinha. Tem como você trazer pra mim, não? Então, isso foi o investimento inicial. Sim. Aí ele começou, ele chegou, ele estava falando. Aí, gente, quem quiser uma vodka, uma dose, custa R$10 na minha mão. Saiu vendendo uma garrafa de vodka, ele fez, sei lá, R$500, tá ligado? Certo. E aí ele falou, porra, quer saber que esses R$500 aqui? Entrou no Google, entrou no OLX, achou alguma prostituta, sei lá, pagou 200 pra ela. Prostituta no OLX? Deve ter, mano. Eu não duvido. Vamos procurar... OLX é loucura. Não é possível. Coloca acompanhante. Deve ter, caralho. Duvido, quer ver, ó? Isso, porra. Não, se não tiver no OLX, tem naquele Viva Local, que é a mesma bosta. Cadê? Certeza que tem, mano. Não acredito. Acompanhante. Quer ver? Vou nem filtrar o lugar. Ó, já apareceu uma cuidadora de idosos. Os caras dão um migué, mas tem aqui, ó. Cuidadora de idosos ou acompanhante. Enfim, o véio arrumou algum jeito de contactar serviços de... Mano, aqui a menina tem 19 anos, cara, e cuidadora de idoso, tá bom, que tá interessado em cuidar idoso. Cadê o link aí, deixa eu ver. Babá, mano, nem fudeu. Não, mas não vai divulgar o link, caralho. Não vou divulgar, eu quero ver isso aí. Olha aí, ó. Baixadas. Mas os caras vão achar, mano, os caras são rato, caralho. Não fica dando muito detalhe, não. Só me manda o link, eu não vou dar detalhe, não, só vou ver o link, vamos ver aqui. Mano, olha ali o serviço, tipo, babá. E olha a foto, você acha mesmo... Deixa eu ver, cadê o link? Mandei nos enquetes, caralho. Vem aqui. Cuidadora de idosos ou acompanhante? Mano, então, ou acompanhante. Olha a foto. Mano, não é cuidadora de idoso, puta decote. Enfim, o velho da notícia, vamos voltar pro que interessa, senão a gente ficar aqui julgando os anúncios da LX. O velho da notícia é de algum jeito, ou ele pegou o jornal do bairro, enfim, ou foi até o Orelhão lá da cidade dele, que tem aqui em São Paulo, tem muitos anúncios de acompanhantes no Orelhão, colado no Orelhão. Aí ele pegou o dinheiro que ele tinha feito da venda da bebida alcoólica e falou, essa mulher aqui cobra, sei lá, R$100 a hora. Vamos imaginar que o dinheiro dele fosse R$100. Aí ele falou pra ela, ei, se você vier aqui ficar 3 horas, eu te pagar R$200, faz um desconto. Aí ela, faça. Aí ele chegou pros velhos e falou, aí, ó, você já comprou vodka comigo? Quiser dar uma metida também, tô cobrando R$50. E aí nisso, mano. Era tipo a quitandinha do vovô lá. É, ele foi, tá ligado? Compra por 10 e vende por 20 e começou a diversificar os negócios. Mas eu imagino a situação do enfermeiro, mano, chegando no quarto do cidadão e tem uma mina escondida embaixo da cama, caralho. O cara é genial, mano. Mano, ele é um empreendedor do caralho, mano. Sim, esse cara... Eu não tive essa brilhanteza. Brilhanteza, tá certo isso? Sim, esse brilhantismo. Brilhantismo, porra. Mano, o cara botou. Igor Silva comentou aqui, ó. Esse idoso merece ser garoto propaganda da Skol. Lembra do. Ah, não, era da Kaiser, né? O baixinho era da Kaiser. O idoso que foi expulso. João Silveiro comenta. O idoso que foi expulso poderia abrir um asilo. Garanto que seria mais divertido. Porra, ia lotar. O asilo dele ia ser o mais popular, certeza. Caralho, quando meu pai estiver velho, bota ele aí, mano. Meu pai me deu tantas boas oportunidades na vida. Aí o cara vai até feliz, tá ligado? Ó, o Alexandre Nete, que pela foto que tá aqui, é idoso. Talvez por isso ele tenha se interessado pela notícia. Acredito que muitos não saibam que a prostituição é perfeitamente legal no Brasil e ilegal na maioria dos estados americanos. A prostituição é legal no Brasil? É, porra, só não pode... Como é que se diz? Ah, o que não pode é a... O cafetão, o cafetão, tal? Cafetão, exatamente. Cafetinagem não pode. Ah, tá. A cafetinagem não pode. Mas, eu consigo, mas então a prostituta deveria emitir nota pelos serviços prestados? Cara, no Brasil a prostituição em si é legal, mano. Sabia não. Só não pode só não, você ganhar por causa da lucrar com... Como é que se diz? Serviço com, de outrem. Exatamente, com o serviço de outrem é que você não pode. Porém, entretanto... O César comenta, esse é o avô do Stifler? Mãe de Stifler do American Pie, né? American Pie, pode ganhar. Mano, o velho gênio, cara. Ele deve ter saído. Ele não pode sair de lá e. Pô, como você punir um cara desse, mano? Não tem, O cara tava ali fazendo o que todo mundo gosta, um sexo honesto, saudável, feliz da vida, ajudando os amigos dele. O trouxa foi o enfermeiro que denunciou. E veio a participar do esquema. Pois é, eu acho que rolou aí, foi um. Como é que se diz? Foi injusto, cara. O cara tá simplesmente trazendo alegria pras pessoas. Exato. Ele tava levando alegria para o seu povo. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Celso, melhor advogado do Brasil. O que ele fez de errado? Porra, de repente não. Ele era um cafetão, né? Então aí não pode. É, lá não pode também. Ó, o Arlindo Filho comenta: caramba, agora vai gerar revolta nos outros internos. Acabaram com a diversão dos velhinhos. Pois é, mano. Aí vem rebelião no. Rebelião, caralho. Pois é, vou tacar fogo nos colchão. Exatamente. Porra, sacanagem, mano. Eu não acho, tirando essa parada de... Porque de essa forma. Olha o outro comentário aqui, ó. Rufus Lenhador. Tá certinho, deixa o velho curtir, meu. Tem que fazer uma estátua desse idoso, com a barraca armada e uma garrafa na mão. Na frente do asilo, tá ligado? Olha, eu te digo o seguinte. Tem um tempo atrás, que eu vi uma matéria no jornal aí, gringo, que tava falando que o que rolou é que num asilo de idosos na Flórida, tava tendo um aumento de casos de, como é que se diz? De gonorreia e clamídia. Caralho. Porque os velhos tava dando a doida, entendeu? A loucura, já vai morrer. Mano, se pegar AIDS, foda-se também, entendeu? Você tá com 80 anos, você tá preocupado com AIDS? Eu não tô. Mano, esse dia eu tava jogando Overwatch lá com os ouvintes, aventando vidas, e o moleque veio me falar, porra, Gabriel Góes, um abraço. Mano, instalei o Tinder aqui, teve um viado mó bonito que me deu um match. Aí eu virei pra ele e falei, mano, vai fundo, só se vive uma vez. Aí ele rachou o bico, tá ligado? Mano, esses velhos tão nessa, filho. Tá com ele, você falou, tá com 80 anos, fudido já no asilão. Mano, só se vive uma vez, que vier mano, lucro. Aí que tá, por isso que os caras tava fudendo loucamente sem usar camisinha. Porque não, nessa idade não tem mais porquê, mano. Não tem mais porquê você tomar cuidado com nada. Sim. Você viver até aos 80 anos, o que vier depois é lucro, mano. O ser humano não foi nem, não era nem pra ver isso tudo, entendeu? Ele já tá enchendo o saco, né, fazendo hora extra. Exatamente. Tá fazendo hora extra, tá passando a hora. Sim, mas isso, vamos finalizar. Vamos finalizar o programa. Caso você não tenha dinheiro para comprar prostitutas nem bebidas, o que você deve fazer? Você pode ir lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil e nos contribuir aqui, contribuir com a gente com qualquer coisa que você puder, entendeu? Exato. Aquele esquema que a gente fala, se cada um desse um real, estaríamos fazendo programas em vídeo diários e etc. Olha aí, mano. Mas tá crescendo lá a nossa contribuição. Infelizmente, ainda não é o que aparece lá, não é o que a gente recebe. Precisamos mandar uma carta de cobrança aí pros inadimplentes, foda. Mas tá crescendo, então é maneiro, é o que a gente falou. É legal que tenha muita gente nova entrando no Padrim, a gente agradece. Cara, sério, vocês não sabem a diferença que faz saber que vocês gostam tanto ao ponto de ir lá dar um dinheirinho, sabe? Um real que seja, R$5 que seja, desde que não faça falta pra você, a gente agradece para caralho. E a galera que tá lá, a gente pede que pague, né? Pague o boleto. coletor que tenha crédito no cartão e que esteja. Aí isso ajuda a gente pede que pague. Não, porque pra esse cara a gente já convenceu. A gente já convenceu ele que é legal pagar. Isso então... que é foda, porque às vezes o cara que não paga, que, né, que patrocina e não paga, ele acaba prejudicando. Porque aí vem um cara que vai querer ajudar, ele fala: ah, já tá com R$2.000? Não precisa mais de mim, não. Quando na verdade a gente não recebe um terço disso. 40%. Fala real, na última vez a gente recebeu 40% do que aparecia lá. Falei. Então, mano, se o índice de inadimplência do brasileiro é em 60%, tá fudido mesmo. Não é à toa que os... O país tá do jeito que tá, maluco. Não é à toa que empresário do Brasil reclama tanto. A gente é nada, tá ligado? A gente é um micro podcast de dois malucos que tenta levar alegria para o seu povo. Agora imagina a empresa que movimenta milhões, a Casa Bahia, tá ligado? Os boletão lá comendo e os caras não pagando 60% pagando a Casa Bahia, mano. Você é louco, cachorro. Ai, caralho. É isso aí. Enquanto a gente no Twitter, @esnobre@evandrof. Principalmente nos próximos dias, aonde falaremos do encontro aí com a galera na semana que vem e tudo mais. Exatamente, vai estar tudo lá. Valeu! Nós! É isso aí. Abração, gente. Até a próxima. De enlouquecer, todas que provaram não consegue esquecer. Pra te enlouquecer, todas que provaram não consegue esquecer. Pra te enlouquecer, Eu sou o padre.